Mas mesmo assim ninguém sabe de nada. A polícia sai do pé, que eu vou dar um pega no. O rap é compromisso. Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho, ho, ho. Faz parte da viagem, escrever essa letra ouvindo sabotagem. Rap é compromisso, não é viagem. Faz parte da viagem, escrever essa letra ouvindo sabotagem. Rap é compromisso, não é viagem. Ti, ti, ti, blá, blá, blá, motherfucker, lorota, sai da bota. Esse papo fica esquisito. Ti, ti, ti, blá, blá, blá, motherfucker, lorota, sai da bota. Esse papo fica esquisito. Descarregando a pesada, o som é da pesada. E aí, rapaziada, o ITJ tá de quebrada. Com a mente preparada, rima sai em disparada. Primeira na parada e jamais é comparada. Nem mesmo os camarada, cada um tem sua levada. A minha é apurada, hip hop, alvorada. Atravessando a madrugada. Sou CPI, e aí? Tô aqui meu guri. Comece a refletir, o que é bom pra ti. Não vai te despedir, tão cedo sumir. A sua família precisa de ti para evoluir, a sua mãe, a sua irmã, a sua mina, o seu pai. Então não dê uma de Bonnie Clyde. Olha a real, enxerga, abre os olhos. Não dê uma de rancolho, não fique de molho. Não entre no embrolho, cabeça de repolho. E isto serve pra ti também, mina. Que cheira cocaína, que se contamina com a seringa na morfina. Com a bunda caída, parecendo gelatina, sumido na neblina. Tem que ter autoestima pra vencer este vício. Cocaína, vou parar. Pare de se matar, esse é seu compromisso. Aí DJ Vinícius, botei você na rima. Fazendo som esperto pros mano e pras mina. Das minhas manos, eu me emociono. Faz parte da viagem, escrever essa letra ouvindo sabotagem. Rap é compromisso, não é viagem. Faz parte da viagem, escrever essa letra ouvindo sabotagem. Rap é compromisso, não é viagem. Ti, ti, ti, blá, blá, blá, motherfucker, lorota, sai da bota. Esse papo fica esquisito. Ti, ti, ti, blá, blá, blá, motherfucker, lorota, sai da bota. Esse papo fica esquisito. Rap é compromisso, não é viagem. Disse o negrão, e eu já tenho dito. A mesma fé que tu tem no expedito. Tem os que matam cabrito, então eu quero ver na hora do grito. Se tu não vai chamar por Jesus Cristo e perguntar o que é isso, aí eu vou dizer. Não adianta gritar, se espernar, se escabelar. Sabe como é? Como disse, eu tenho cabelo preto. O mais careca dos careca vai ficar com os cabelos em pé. Então não dê uma de cu pelado. Estenda a mão ao irmão ao lado, aquele necessitado. Depois me fale e me diga se não valeu a pena. Mostrar que sua fé não é pequena, que nos resume em acender uma vela. E sim ajudar alguém da favela, eliminar a sequela que o sistema deixou. Erradicá-la de uma vez só. Acabar com o crack, com o loló, com o pó. Sim mano, é o meu desejo. E eu vejo que muitos querem isso também. Não é vaselina, tu não quer sair da guilhotina? Não! Então fica aí fudido, preso a este mundinho. Dentro do canudinho alcúbico, ficando em ridículo, espiado. Com tudo, com todos, bolos, tortas, jogados na sua cara. O tempo não para, cara, dispara. Antes que fique de cabelo branco, vivendo aos trancos e barrancos, sem ter onde cair morto, ou melhor, cair vivo. Então me diga, amigo, se não vale a pena lutar pela vida e comprar a briga. Não é por mim, é por ti. A realidade está aí, à nossa frente, a nossa gente, carne e osso. Vivendo no alvoroço, comendo carne de pescoço, para pagar a dívida externa. Vivendo como homens da caverna, numa nova era e já era. A fome mata num país rico, mas eu não vou pagar mico ao lado de um falso MC. Esse não cola e nem rima com a CPI. É isso mesmo, otário, não discursa. Veste a carapuça, cuecão de couro, tanga mascando o que passar na tua cabeça. Mas não esqueça, não queime o filme do hip hop. Ha, se tu não é, não diz que é, não dá uma de Pelé. Com o topete diz que é rei, rei, rei. Se ele é o rei do futebol, o rei da rima é o ITJ. Eu sei que não, não tem comparação com aquele que deu a vida pelo mundão. Palavras que são escritas e das ouvidas, assim como as minhas, filosofia de vida. Não duvida de um louco certo no que faz paz. Que tem um motivo pra morrer, por isso merece viver. Direto e reto, curto e certo, esse é meu dialeto. Sentido completo, reflexo esperto, pra não marcar enquanto a vida acontece. Sem estresse. Faz parte da viagem, escrever essa letra ouvindo sabotagem. Rap é compromisso, não é viagem. Faz parte da viagem, escrever essa letra ouvindo sabotagem. Rap é compromisso, não é viagem. Ti, ti, ti, blá, blá, blá, motherfucker, lorota, sai da bota. Esse papo fica esquisito. Ti, ti, ti, blá, blá, blá, motherfucker, lorota, sai da bota. Esse papo fica esquisito. Esquisito. rap